Bom dia, né, queridos, queridas, como sempre. Eu acabei de falar que esses textos de hoje dá para falar 50 minutos, mas eu prometo que eu vou ficar no tempo certinho para a gente não cansar vocês. Todos esses textos têm muita coisa para a gente aprender. E a chave, eu vou começar pelo Evangelho, pela palavra do Evangelho, que normalmente a gente termina. A parábola do semeador, ela. Primeiro vamos entender. Ela é importante desde que a gente entenda o que é uma parábola. E eu gosto de explicar a Bíblia em termos que são da nossa sociedade, do nosso tempo moderno, que aí fica fácil de se entender. Todo mundo sabe que é uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, ela tem. Kátia tem dado aula aqui, né? Essa equação de segundo grau. Equação de segundo grau, ela tem uma ou duas soluções. Duas soluções, né? Ou seja, e o gráfico a ela referente. É uma parábola, é uma volta assim, ela tem sempre duas soluções. Por que que chama parábola e por que que isso aqui chama parábola? Parábola é sempre algo que é dito que tem uma função de deixar claro alguma coisa e esconder alguma outra coisa. É como se tivesse do lado daquele eixo cartesiano, você tem um lado que aparece e outro lado que não aparece. E um monte de coisinha que você pode aprender que não vai dar uma reta. Né? Não é um pensamento linear, é um pensamento parabólico. Ele vai e volta. E você sempre vai ter duas coisas acontecendo. Então, quando Jesus falava em parábolas, ele falava com a específica função de ser entendido por alguns e não entendido por outros. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça ele falar. Quem não está a fim de ouvir, quem está querendo, não vai entender. Isso, agora vocês aprenderam o que é uma parábola. Né? Parábola tem quantas soluções? Duas soluções, né? Vários pontinhos, cada mudança que você faz em X vai gerar um outro lá. Você vai gerando, né, resultados que vão dar um gráfico desse tipo. Bom, aula de matemática, sim. Bom, como a aula não é de matemática, vamos para frente. Na parábola do semeador, Jesus pega e mostra a solução. Isso é uma outra coisa importante. Algumas parábolas, poucas, Jesus faz uma interpretação delas. E isso serve para chaves que a gente vai entender outras parábolas, né? Ele fala, ó, isso aqui estou dizendo isso aqui estou dizendo aquilo, de modo que a gente consegue olhar e perceber nas parábolas que tem alguns princípios interpretativos aí. Eu acho muito interessante essa parábola do semeador, porque as pessoas pensam nela, primeiro com foco no semeador, né? Tem até estátua lá, né? Acho que em Curitiba tem uma estátua do semeador, não tem? Um cara que vai semeando. Ou faz o foco na semente. Tem muita coisa para aprender. Tem várias incógnitazinhas aí que você pode fazer um gráfico bem legal. Mas o mais importante e central é o que ele explica. Fala, ó, as pessoas, a parábola não deveria chamar a parábola do semeador nem das sementes, é a parábola dos solos. Ela fala, são quatro tipos de solo aonde cai essa semente. A semente é a palavra, o semeador é quem fala. Tá fácil, né? X igual a 1, x igual a 2. Vamos botar x elevado a 4, não sei o que, raiz de não sei quem. A palavra. E tem gente que fala assim, olha, aí você joga a semente, vai o diabo e come a semente. E não deixa você comer. Os passarinhos comem na beira do caminho. Como é que ele explicou? Alguém podia ler para mim de novo? Como é que ele explicou isso? Ele falou isso, que o diabo vai lá e pega e rouba a semente? Antes. Ponto. A parábola que a semente cair na beira do caminho não é uma qualidade da semente, nem do passarinho. O que, que é o caminho que caiu fora? É alguém que não entendeu e deixou passar batido. Ontem foi bem legal de noite que a Giovana fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que você fez mesmo? O que é fagocitose? E tem aquela regra que eu falo sempre, né? Melhor ser burro um minuto do que burro a vida toda. Só que a gente na escola aprende que não pode fazer pergunta, que senão, né? Lembra, eu estava lá dando aula na Lapa, né? Eu estava lá, fui dar palestra, aquela galera, aquela molecada toda. E a gente sabe como é colégio. O cara faz uma pergunta que todo mundo, por acaso, acha que sabe ou finge que sabe. Quando o cara faz a pergunta, o que é que o pessoal faz? Né? E aí você morre de vergonha. Isso é um bullying coletivo, né? Aí você morre de vergonha de passar vergonha, de mostrar para os outros que você não sabe. Então, leu a palavra, não entendeu, só dando chance de você perder essa palavra. Então é disso que ele está falando. Esse é o centro que eu queria chamar a atenção nessa parábola. Existem todos os outros centros. As outras são tão óbvias que vocês podem perseguir, ou seja, alguém que recebe com alegria, mas não tem raiz, ou seja, não aprofunda o seu caminhar, né? Assim, puxa, que legal! Jesus é tão legal, Deus é tão bom. Não água, né? E aí é lembrar como a plantinha. Tem uma música brasileira que eu gosto muito que fala: é como a flor de água, ar, luz e calor. O amor precisa para viver de emoção, de alegria, e tem que regar todo dia. É bem bonitinho, né? Assim, a palavra, quando ela nasce no coração da gente, ela só vai frutificar se a gente todo dia. Isso que a gente faz aqui. Todo dia se debruça sobre ela, todo dia pergunta sobre ela. Sabe que tem que regar? Não adianta você querer fazer uma dose. Então, vou ler a Bíblia inteira em um mês. Não adianta nada. É um pouquinho todo dia. É que nem se nutrir bem. Comer todo dia um pouquinho de tudo e bem, né? Não precisa você fazer, vou fazer a dieta da proteína, vou fazer a dieta do não sei o quê. Não, cara, come de tudo. E, por exemplo, eu agora estou engordando, né? Eu estava preocupado comigo, porque eu comecei a engordar, porque eu estava preocupado que eu estava emagrecendo. E eu engordo, assim, eu engordo respirando, assim, que tive essa tese. Eu respiro, a Kátia emagrece e eu engordo. Agora você também está engordando. Aí o que acontece? Você agora também está respirando, você vê que o negócio funciona. O que acontece? Eu posso comer de tudo, só preciso comer a metade, né? Você vai emagrecer. Você comer de tudo em grande quantidade, você vai engordar. Então, é todo dia que você se nutre bem. Então, a gente vai falar sobre isso. Aí, se você falar aquele que nasce sob meio dos espinhos, tem até raiz, até nutre. Mas a ansiedade joga um papel fundamental para acabar com a palavra de Deus na vida da gente. Nós acabamos de passar por um processo decisório aqui. Aliás, tivemos dois processos interessantes, né? Um que foi o dos caprinos, outro que foi da mudança, né? São dois processos, no qual estava detectado, ou seja, a semente caiu, está detectado, nasceu, e a gente tem que se mover nessa direção, mas a gente faz a coisa com ritmo e com tempo. Não adianta querer acelerar o processo. Então, a ansiedade, ela sufoca e faz com que você não dê fruto. Então, a parábola é muito fácil de entender, mas eu queria ficar no ponto do quem não entende. Não é vergonha não entender. É burrice não perguntar. Não entendi. Me explica. Busca. Acha. Tira a dúvida. Vê onde é que está o problema. E aí você chega lá. Porque se você deixa passar aquele negócio do não entendo, você vai perder. Então, nunca se furte de parecer burro. E eu fiz isso lá na Lapa, né? Porque adivinha se no meio da palestra eu não fiz uma pergunta, ou melhor, uma menina chegou lá no meio fiz uma pergunta, adivinha o que todo mundo fez? Você tá vendo? Como é que vocês são? Coitada da menina, acabou de fazer a pergunta. Então, não se furtem, pergunta. Não entendeu, pergunta. Poxa, eu não estou entendendo esse texto, não estou entendendo esse princípio, esse valor. Como é que é? Porque aí você começa a ter menos chance que o passarinho venha comer aquela palavra e levar embora. Esse é o princípio. Tá legal? Vamos ficar com esse no Evangelho que está de bom tamanho. Vamos dar outro ponto. Vamos para o texto de Romanos. O texto de Romanos tem uma colocação aqui entre a carne e o espírito. Uma leitura superficial em português, que é pior ainda, vai contrapor duas realidades que não se contrapõem. Como se a gente tivesse uma alma penada, andando por aí, e tivesse a carne da gente, a matéria não presta, e o espírito é uma beleza. Camila conhece bem de onde vem isso aí. Isto é de uma bobagem, assim, estratosférica. Porque a palavra carne aqui é a palavra sarx. Sarx não é soma, corpo. Não é flesh, não é bife. Sarx é a tendência instintiva natural que a gente tem para fazer o mal. E isso é uma tendência interna. Eu falei bastante sobre isso ao longo da semana, que a gente tem um processo evolutivo da espécie que não nos afasta do comportamento animal geral que você encontra em todos os outros animais. Olha os animais, a gente convive com eles aqui, né? Ou convivia com eles aqui. Eles disputam. Eles competem, eles se implicam, você já viu, né? Tem que separar, tem bicho que a gente tem que separar de tanto que um implica com o outro, não tem? Eles come na frente do outro, não tem a menor educação. Concordo? Bicho é demônio, cara. Claro que você quer falar. A gente tinha uma galinha, lembra da Jezabel? A gente tinha uma galinha tão medonha que tinha um galo que apanhava da galinha no galinheiro. A galinha era um. Meu Deus do céu. Ela só se comportava quando eu falava que ia fazer uma canja dela. Aí ela danava botar ovo. Tava lá. Entrava em choro. A gente não matava ela. Mas a galinha era um cão. E ninguém brigava com os filhos dela. Se alguém tocasse no filho dela, tava moço. Se tirar de mim, quando tinha que tirar a Jezabel, eu imagino que ela chamava Jezabel, né? O nome é porque o bicho era ruim. Isso é o comportamento instintivo natural do animal. E, particularmente, a nossa espécie, a espécie humana, e os nossos primos, os chimpanzés, né, têm esse comportamento agressivo natural. Nós somos naturalmente agressivos. Isso é da natureza. A gente é assim. O único bicho que faz infanticídio é chimpanzé e homem. Chimpanzé mata criança. É um negócio assim horrível. Sabe que o negócio de chimpanzé é tão bonitinho, né? Tinha comido com bichinho, né? Assim, se achou. Que bicho é ruim. Lá no Rio de Janeiro tinha um macaco, né? No zoológico, era muito famoso um chimpanzé. Ficou velhinho ele, morreu com 60 e tantos anos. Era o macaco Tião. O bicho era ruim demais, porque ele ficava lá e todo mundo ia brincar com o Tião e tal, e ele ficava esperando alguém chegar para ou jogar comida, jogar fezes, fazer alguma coisa. Ele era muito ruim, o Tião. E era o símbolo lembra dele, né? Do macaco Tião. Bom, essa é a nossa tendência natural. E ela vem de dentro para fora. Daí aconteceu aquele troço dos antropólogos. Os antropólogos dizem que aconteceu um troço. É assim que os antropólogos falam. Aconteceu um troço, né? Esse troço a gente chama Deus soprou o seu espírito e fez com que a gente ganhasse um outro grau de consciência, no qual a gente vai desenvolver todo um comportamento que é contrário àquilo que é a nossa tendência natural. Por exemplo, a gente senta na mesa e fica em silêncio e não disputa comida. Já notaram isso? Imagina que este café da manhã estivesse colocado e que nós aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 11 pessoas, se fôssemos porcos e tivesse colocado essa comida na mesa, qual seria o comportamento? Ia ser o porco falando assim: você poderia me passar uma banana? Você poderia me passar o chá? A manteiga, por favor. Vocês imaginam o porco fazendo isso? Não, né? Você sabe o comportamento que teria. Imagina que fossem as cabras, as galinhas, a princesa e a florzinha. Pega e sai correndo, né? Vai pro campo. A gente ganhou consciência e Deus nos deu o seu espírito para que a gente passasse a sublimar, passar por cima dessa que é a nossa tendência natural de ser agressivo, mal educado, grosseiro, mentiroso, ruim. Toda essa tendência que a gente tem, sabe, de deixar outra coisa. Eu sei que não sei se muitos são jovens, aí você luta com as pulsões sexuais. Quando é mais jovem, você fica doido. Aí você fala, ai, o pecado na minha vida. Não, é só porque você é igual um porco. Você pega uma porca e coloca na baia com o porco. O porco chega lá e começa, né, a conversar com a porca. E aí, primeira vez que você vem por aqui, como é que vai? Tudo bem? Ah, que interessante. Não, minha irmã, sabe o que você quer? Ah, legal, tá. Poxa, bonito, ficou bom esse teu penteado, tá, não sei o que, legal. Me dá seu telefone. Tá. Assim que o porco faz, né? Bode também faz isso. Vocês sabem o que ele faz, né? É mete focinho, come... E ela, para meu filho, calma o tempo aí. Acabei de chegar. Pô, não vai nem me oferecer um sushi, sei lá, um champanhe, né? Falar assim, vamos comer um sushi. Não tem. Ou seja, o que nos humaniza é que a gente refreia o nosso instinto. A gente refreia a nossa natureza. E aí, ele faz uma longa digressão aqui no capítulo 8, que é complicado quando você vai explicar isso teologicamente, mas fica muito fácil quando você explica a partir do natural. Cristo venceu a lei do pecado em nós. Ou seja, em Cristo, ele vem e toda essa natureza que ele compartilhava conosco. Jesus era carne e osso, gente, igualzinho. Não só porque ele fazia xixi e cocô. Porque ele tinha todas as nossas pulsões, todos os nossos desejos, compartilhou da nossa natureza. Mas a natureza completamente submetida a uma força externa a essa natureza, maior do que essa natureza, soprada de fora para dentro, que é a presença de Deus completa em Jesus. E ele vem e fala: está vencida a lei do pecado. Ele é o primeiro humano, e ele é completamente Deus e completamente humano, que vence essa natureza e fala: está vendo? É possível. Como é possível? Derramarei sobre vocês o meu espírito, não é o que diz a palavra, o profeta Joel. E aí a gente passa a ter a condição e a liberdade de poder viver diferente daquilo que a nossa natureza faz. A gente vai continuar tendo essa lei, como a gente já viu também, lutando dentro de nós. Como é que a gente faz? Se você brigar com essa lei natural, você vai perder, porque ela é natural. Essas pulsões todas de irritabilidade, de agressividade, de violência, de pulsão sexual, tudo isso é muito forte em nós. Se você brigar com isso, você vai perder. Agora, se ao mesmo tempo você abrir a sua vida para que o Espírito de Deus te conduza e começar a seguir, andar e confiar principalmente, porque o que que faz a gente correr na frente para pegar comida? Alguém podia me dizer? É a fome? Pensar em si mesmo? Pensar em si mesmo? Pensa mais simples ainda. O que que o cara pensa quando ele vê a comida e come rápido? Que não vai ter para ele. Ele está preocupado com o quê? Não, com o depois. Ele está preocupado com o depois. Se eu não comer agora, depois não vai ter. A cabeça dele se desloca do presente para o futuro, percebeu? Ou seja, a grande jogada é viver o presente. Olhar para esse momento presente e confiar que Deus ama você. É por isso que o estabelecimento dessa possibilidade do Espírito dominar a vida da gente está relacionado à confiança de que Deus está cuidando da gente. Você não precisa ficar preocupado. Olha a parábola do semeador, ele está falando o quê? Quem não tem a raiz, né? Mas quem fica preocupado com os espinheiros que não deixam a planta crescer. As ansiedades da vida. É aí que está o ponto. É aí que está o ponto do negócio. Né? É só isso. E aí eu estou tão ansioso com o amanhã que eu só me preocupo em satisfazer o meu apetite do agora. Percebeu como é que isso vai contrário? Ao invés de eu dar tempo com o agora, porque eu sei que eu vou ter amanhã e que vai ter amanhã para mim, eu consigo no agora ficar um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, saber que Deus vai cuidar, que Deus me ama. E isso está relacionado a não duvidar que Deus te ama. A grande dúvida presente em todos aqueles que eu conheço que dizem que seguem a Deus, ou procuram seguir a Deus, ou dão vontade, é uma dúvida enorme de que Deus real e efetivamente te ama. Eu garanto você, Ele te ama. E Deus sempre foi muito tranquilo na cabeça de Jesus quanto a isso. Eu amo o Pai e o Pai me ama. Ele falou isso. Se vocês me amarem, lembra que Ele falou? Se vocês me amarem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, a chave dessa briga toda é o amor. Quando você confia que Deus te ama, você não tem dúvida sobre isso, você não tem necessidade de ser ansioso, você não tem necessidade de ser mal educado, você não tem necessidade de fazer nada que a nossa natureza está mandando fazer. Porque sabe que Deus vai cuidar de você. E vamos terminar com Isaú, né? Porque eu já estou aqui com meu. Eu estou assim, tentando poupar o máximo o tempo. Dá vontade de falar uns 40 minutos, daria para explorar mais um monte de coisa. Vamos falar de Esaú. Normalmente a gente pensa, agora vamos aplicar tudo isso que a gente falou na historinha de Esaú e Jacó. A gente pensa que Jacó era um malandro, bem malandro, passou o irmão para trás. Mas vamos olhar de novo o que eu falei durante a semana inteira, de guardar princípios. Não deixar na hora do aperto, que o aperto manda em você, mas o princípio. O salmo que a gente leu a semana inteira o Salmo 119, ele fala assim: prepararam armadilhas, mas eu não abandonarei os teus estatutos. Eu corro perigo, mas eu não vou abandonar a tua lei. Ou seja, diante de armadilha, diante de um momento difícil que está se passando, com que a gente não negocia? Princípio. Uma frase que eu sempre repeti, porque eu aprendi isso com um pastor velhinho, que foi muito fundamental na minha vida, é: não se negocia com o Evangelho. A gente faz qualquer coisa, mas não negocia princípio. Princípio não dá para negociar. Esaú tinha um princípio norteador para a vida dele. primogenitura era uma tradição, estava implantada e era com ele que o negócio ia continuar. Na hora que ele passou fome, e detalhe, uma fome boba, né? Porque o cara está chegando em casa, né, irmão? Vamos pensar direitinho. O cara está chegando em casa. Você vê o quanto que ele desprezava esse princípio na vida dele. O irmão dele, da mesma idade, fala assim: cara, eu só te dou, coisa de irmão, né? Eu só te dou esse prato aqui se você me der o seu direito de primogenitura. A primeira coisa que o cara tinha que fazer, ainda mais sendo Esaú quem era, forte e meio grosso, né? Assim, ah, pega esse prato de lentilha e come, diria. Né? E aí, antes que ele falasse, se pensar outra coisa, ele ia falar isso, come. Né? Primeiro que a minha fala, ah, eu vou lá preparar minha caça, eu aguento mais meia hora aqui, você que se dá. Agora depois você arruma comigo, vem pedir cuidado da minha caça. Podia ter feito isso, Esaú. Por quê? Cara, eu não vou negociar uma coisa que é princípio. Mas ele demonstrou o absoluto desprezo dele pelos princípios. Ele fala: cara, por que que, se eu não comer, eu vou morrer de fome. Não dá essa coisa, pega. Você vai me dar? Dou. Então tá. Então toma comida. Ele vendeu o direito de primogenitura, mas o importante não é que essa venda teve um valor legal. O que que Esaú mostrou com isso? É o desprezo que ele tinha pelo princípio. Ele negociou barato pra caramba. Todo mundo fala: pô, vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Vendeu barato. Porque a gente vende barato. E, gente, não fica pensando no Esaú, pensa em você. O quanto que a gente vende barato por causa da nossa ansiedade imediata. A gente não aguenta pensar na nossa ansiedade de agora. E a gente se vende muito barato. Não precisa se vender barato. Aliás, não precisa se vender de jeito nenhum. Ou melhor, é melhor se vender de uma vez por todas, por aquele que comprou a tua vida com sangue. Jesus comprou a nossa vida para que a gente não precise se vender mais. Nem por um prato de lentilha, nem por um amor passageiro, nem por um medo, nem por uma angústia, nem por nada disso. Então, infelizmente eu tenho que parar. Eu gostaria de falar, tem mais um monte de coisa para dizer, mas eu espero que com isso fique claro para vocês várias coisinhas que a gente falou. Tudo que eu falei está cheio de superficialidade, né? Então, por favor, voltem aos textos e estudem os textos, aprofundem os textos para você poder aprender um pouquinho mais, tá bom? Então, muito obrigado.